deixa essa censura. Esqueça tudo o que há, deixa essa censura. Somos pretos do cabelo duro, conhecidos como Black Power. Nossa pele escura não tem nada de mal. Pele escura não tem nada de mal.